coração, levando alguns produtos lá da venda. A erva buena vou sorrendo com vontade, e vou com meu cavalo estrada fora, bem domado e carregado pela estrada da saudade. E vou com meu cavalo estrada fora, bem domado e carregado pela estrada da saudade. Eu levanto poeira, dessa maneira vou matando a saudade da prenda parceira e esperando do outro lado da cidade. Eu levanto poeira, dessa maneira vou matando a saudade da prenda parceira e esperando do outro lado da cidade. Cinza, nessas estradas e imensos paredões, vou faiscando as ferraduras por cruzadas, terna afiada de tropel pelos rincões. No pasto que tá gasto pelo tempo, pro firmamento vou olhando com vontade de ver aquela que com alegria me recebe com carinho e muita felicidade. De ver aquela que com alegria me recebe com carinho e muita felicidade. Levanto poeira, dessa maneira vou matando a saudade da prenda parceira e esperando do outro lado da cidade. Eu levanto poeira, dessa maneira vou matando a saudade da prenda parceira e esperando do outro lado da cidade.